jardim, o coreto, a música e a saudade. Somente com músicas carnavalescas. O nosso e-mail, gentil ouvinte, para que você possa solicitar músicas. uspfm@sc.usp.br. Ou mande uma para nós colocando no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa por 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Nós vamos rodar Blackout, ele que nasceu em São Paulo. Ele que fez sucesso lá na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ele que era realmente um carnavalesco nato. Blackout do Senhor, a composição Pé de Anjo. Conjunto Donga. Esse conjunto enaltece aquele compositor que foi o que assinou o primeiro samba gravado em nosso país. O Conjunto Donga do Donga, a melodia que tem como título Pelo Telefone. Ainda para os nossos ouvintes, nós temos, neste arranjo maravilhoso do Radamés em Atali, do Braguinho João de Barro, ela, a favorita dos auditórios, a favorita da Marinha, a já saudosa Emilinha Borba, rainha dos auditórios, em Vai Com Jeito. Eu tenho uma tesourinha que corta ouro e marfim, serve também para cortar línguas que falam de mim. Eu tenho uma tesourinha que corta ouro e marfim, serve também para cortar línguas que falam de mim. Oh, pé de anjo, és rezador, tens um pé tão grande que és capaz de pisar. Nosso Senhor, tomara a mulher dos outros, depois fazer seu bem. tomara que tua voz não torne a fazer mais dele. Tomara a mulher dos outros, depois fazer teu pedido. Olha a rolinha, se embaraçou, caiu no lado do nosso amor. Porque este samba é da arrepiar, põe pé na cama, mas faz gostar, senhor, senhor. Para trás do rapaz, fica triste ser capaz de esperar. Deixa as mágoas para trás do rapaz, fica triste ser capaz de esperar. Tomara que tua voz não torne a fazer mais vezes. Tomara a mulher dos outros, depois fazer teu peito. Tomara que tua voz não torne a fazer mais vezes. Tomara a mulher dos outros, depois fazer teu peito. Olha a rolinha, se embaraçou, caiu no lado do nosso amor. Porque que samba é da arrepiar, põe perna fama, mas faz gostar, senhor, senhor. Jake! confete pedacinho colorido de saudade. Ao te ver, na fantasia que usei, confete, confesso que chorei. Mas você está em sintonia ouvindo, pela Rede USP de Rádio, em Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para mais um intervalo, aliás, o último. Na pedida, em nosso coreto carnavalesco, nesta manhã de domingo, Silvio Santos, Linda e Dircinha Batista e Silvio Caldas.